Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Em transe, um programa na antena da Radar, sempre de 8 em 8 dias. Primeira parte, realizada e apresentada por Ricardo Mariano. A segunda é conduzida pelo Ricardo Carvalho. Para estes 30 minutos iniciais, algumas escolhas muito viradas para a eletrónica melodiosa. E começamos com uma enorme surpresa. Keaton Anson, um autor londrino que nos acostumou a uma série de discos onde explorava o género folk de uma forma muito melancólica, às vezes até triste, veio em 2014 com um disco de instrumentais chamado Romantic Works, e agora com mais uma surpresa, Romantic Material, 4 temas num EP, 2 deles a explorar um dos temas mais fortes de Romantic Works, chama-se Elevator Song, reinventado por 2 magos da eletrónica, primeiro Kid Knievel e depois Ulrich Schnauss, ao serviço da música de Keaton Anson, no início do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Elevator Song a abrir o Em Transe de hoje, por Kirk Knievel e Ulrich Schnauss, eles que deram uma volta a esta canção, um original de Keith Nansen, e continuamos com o norte-americano que nos oferece um dos discos do ano, chama-se Opening, uma experiência audiovisual lindíssima, temas longos, muitas imagens registadas em diferentes geografias por este norte-americano que já trabalhou, entre outros, com Ryuichi Sakamoto. De Christopher Willett só vimos White, do disco Opening, e seguimos com o EP Sone, pelo londrino Ryan Lee West, um músico e produtor que tem o alter ego Rival Consoles, edita pela Erase Tapes, a mesma de Nils Fram e Peter Broderick. De Sone, vamos seguir com a colorida Recovery. Thank you. terminarmos o Em Transe de hoje, a primeira parte, claro está. E as últimas duas pertencem ao francês, também radicado em Londres, Franz Kierman, ele que se dedica ao projeto Piano Interrupted, mas em nome próprio vai deambulando pela eletrónica. Passou por aqui That Day We Threw the Keys Out the Window e acabamos com a música do produtor e músico de música experimental e ambiente, é italiano, Monad, de Puni. Últimos sons nestes 30 minutos iniciais, 87. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance a abrir com uma edição da editora russa Dronarium, uma edição muito cuidada, por sinal, com uma série de pormenores que tornam efetivamente a compra de CDs numa experiência muito gratificante. Edição então de Tobias Hellqvist, chama-se Kai. Ficou aqui então uma amostra da obra deste jovem compositor sediado em Estocolmo. Seguimos agora com o americano de Chicago, Troy Schaefer. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Tobias Hellqvist, ainda com Troy Schaefer, o norte-americano que trabalha com o objetivo de utilizar o som como material, manipulando assim diversas fontes sonoras. Depois ainda um curioso e tenebroso exercício de Wreckmeister Harmonies, inspirado então num ensaio de Truman Capote, realizado com Bobby Beausoleil, um dos membros da família de Charles Manson. Uma edição da Thrill Jockey. E terminamos a emissão de hoje com a reedição de Arrivals and Departures, o disco do iraniano Poria Hatami. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou twitter.com/entrans. Em Transe sempre às terças, a partir da 1 da manhã, repete aos domingos às 8 da manhã. Boa noite e até para a semana.